Agradeço ao Santo Daime, agradecendo a todos seres. Agradeço ao Santo Daime, agradecendo a todos seres. E quem me manda agradecer, meu Deus, Pai verdadeiro. E quem me manda agradecer, meu Pai verdadeiro. Primero el 29, después el 30 y después al 1. Y de ahí seguimos con ustedes. Que está no ser, aunque está mi esperanza. Pai Eterno. Viva! Viva a Rainha da Floresta. Viva! Viva Jesus Cristo Redentor. Viva! Viva o Patriarca São José. Viva! Viva todos os seres divinos. Viva! Viva nosso Mestre Império. Viva! Viva a Irmandade. Viva! Viva o Santo Cruzeiro. Viva! Viva Mestre Ineu. Viva! Viva o Deus Sebastião. Viva! Viva a Minha Rita. Viva! Viva o nosso festival. Viva! Viva São João. Viva! Viva a Alegria. Viva! Viva a Virgem da Conceição. Viva! Thank you. Viva Virgem da Conceição! Viva! Viva São João Batista! Viva! Nosso festival! Viva! Peppino ricogliendo tutto il sale, la prestigiato lo sale, mi confermè, abitando, così cazzì, tu Peppino ricogliendo tutto il sale, la prestigiato lo sale, mi confermè, abitando, così cazzì, tu Peppino ricogliendo. Saltamos 5, pasamos 6. Thank you. Oh, Van a repartir unas velas pequeñitas. Esas velas se tienen en la mano derecha todo durante el rito. Durante todo el rito se sostiene la vela encendida con la mano derecha. Cuando concluye el rito, vamos a esperar a que el fiscal venga a retirar las velas.

los maragatos. Es muy importante que los maragatos estén todos al mismo ritmo, todos al mismo ritmo. Para que los maragatos vayan todos al mismo ritmo, tienen que los maragatos seguir el mismo referente. El referente lo da la guitarra cuando empieza con la música. La guitarra empieza con la música y va en un ritmo determinado. Entonces, los maragatos van en ese ritmo y van todos al mismo ritmo. Todos. Sí, en armonía. Es un deseo comunicar para ti. Thank you. Thank you. siempre frente a frente. Alineado. Los hombres frente a las mujeres. Que quien tenga la frente está al frente, no esté de corrido, está al frente. Que quien esté delante de ustedes está al frente suyo. Patriarca San José, viva todos os seres divinos, viva nosso mestre Império, viva toda a Irmandade, viva o Santo Cruzeiro, viva mestre Irineu, viva o Padrinho Sebastião, viva Rita, viva São João Batista, viva nosso festival, viva alegria, viva amor, viva harmonia, viva paz, viva a Virgem da Conceição, viva todos nós, viva visitante, viva. Mano, está vendo que eu faço isso agora. Vamos pasando, vamos a ir tomando conforme vamos cantando el diario. Thank you. alegría, porque tengo una esperanza. Thank you.

Thank you. Santo Cruzeiro! Viva! Viva! Cirineu! Viva! Viva! Sebastião! Viva! Viva! Rita! Viva! Viva! Alfredo! Viva! Viva! São do Mapiá! Viva! Viva! São João Batista! Viva! Viva! Festival! Viva! Viva! Todos nós! Viva! Viva! Alegria! Viva! Viva! Amor! Viva! Viva! Virgem da Conceição! Viva! Thank you. Like a guerra vai perder, a vida Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Santo Cruzeiro! Viva! Viva nosso festival! Viva! Viva nossa Irmandade! Viva! Viva Maria Sebastião! Viva! Viva Maria Rita! Viva! Viva São João! Viva! Viva Alegria! Viva! Viva Amor! Viva! Viva Virgem da Conceição! Viva! Viva todos nós! Viva! Visitantes! Viva! Viva família! Viva! Viva Santo Daime! Viva! Yeah. Thank you. Thank you.